Gravando. Eu mendigando amor a quem não tem pra dar. Agora peço sua luz, meu mestre rei, para me curar. Eu mendigando amor a quem não tem pra dar. Agora peço a sua luz, meu mestre rei, para me curar. Dentro das santas disciplinas e o rei. Santas disciplinas e eu errei, não soube amar, não cuidei, não tratei, hoje eu sei, não soube me comportar, mas me entreguei e jurei para sempre amar, quando eu estava no altar, não estava a brincar, estava a me entregar, mas me entreguei e jurei para sempre amar, quando eu estava no altar, não estava a me entregar. A entrega foi feita, a família desfeita, fiquei sem onde pisar. Hoje estou feliz, pois compreendi, estava a me ensinar. A entrega foi feita, a família desfeita, fiquei sem onde pisar. Hoje estou feliz, pois compreendi, estava a me ensinar. Amar e ter amor, saber cuidar e consagrar, tirando as amarras, deixa a carne livre, o espírito voar. Amar e ter amor, saber cuidar e consagrar, tirando as amarras, deixa a carne livre, o espírito voar. Como bom passarinho, eu tenho meu ninho e sei onde está. No meu coração, como mestre divino, vou me confortar. Da cura que vem das alturas nos alumiar, e a sangue divina com a tempestade veio me limpar, trouxe a voz do vento de dentro das matas de Parrioia, e a sangue divina com a tempestade veio me limpar, trouxe a voz do tempo de dentro das matas de Parrioia.